sem saída, sem ração, sem visão, sem nada. Entrei num beco escuro, peguei a direção errada. Pensei que era um atalho pra chegar mais cedo no fim. Burrice minha, como sempre, mais uma lição pra mim. Imprevisível, como sempre, a minha vida não tem mais graça. Não tem mais nome na praça, acabou a vida de trapaça. Tudo acabou, chegou no fim, não acredito. Nenhuma despedida digna me deram, não fui um mito. Não fui herói nem bandido. Infelizmente, a minha trajetória aqui não foi marcada por atos valentes. Eu fui um nada, eu admito pra todo mundo. Foi aonde eu consegui chegar desse jeito sujo. Enganei, menti, fui falso, manipulei. Em prol da minha satisfação, esse caminho eu trilhei. Agora sento, olho pra trás e vejo meu cruel legado. Tenho medo do meu futuro e vergonha do meu passado. Vontade de gritar e falar que eu mudei, mas nem eu mesmo acredito em mim, de tanto que eu me enganei. Se alguém olhar pro mim, então me mostre um caminho. Como posso trazer de volta aqueles que me faziam bem-vindo? Mentiras, trapaça, o jogo podre e sujo. A minha vida foi assim, eu me sentia o dono do mundo. Mas o meu mundo acabou e como sempre fiquei sozinho, sem ninguém pra me dizer como seguir outro caminho. Mentiras, trapaça, o jogo podre e sujo. A minha vida foi assim, eu me sentia o dono do mundo. Mas o meu mundo acabou e como sempre fiquei sozinho, sem ninguém pra me dizer como seguir outro caminho. Me diz como trazer de volta o aperto de mão, o abraço caloroso de todos os meus irmãos. Como trazer o desejo de alguém estar comigo. Como trazer as noites intermináveis com meus amigos. Será que alguém vai me ligar nesse momento, dizendo que tem saudade daquele relacionamento? Dizendo que tem saudade de algo que eu fazia, que me amava escondido e achava que eu não sabia. Será que alguém achou uma foto velha dos momentos valiosos, onde a vida era bela, onde em qualquer momento poderia brotar um sorriso inesperado, espontâneo, que contamina o nosso círculo? Nossa galera, a nossa turma, a nossa área, na inocente ilusão que ali éramos os caras. Mesmo sem ninguém dando atenção pros nossos atos, pensávamos que ali estava tudo dominado. Às vezes homens, mas muitas vezes moleques apenas, em busca de mais um dia, sem dilema. Mas uma laranja podre acabou contando a história. O corpo evolui, a mente fica cheia de revolta. Ambição desnecessária na merda da minha vida. Agora deixo meu relato de uma trajetória destruída. Vidas interrompidas, vidas interrompidas. Mentiras, trapaça, o jogo podre e sujo. A minha vida foi assim, eu me sentia o dono do mundo. Mas o meu mundo acabou e como sempre fiquei sozinho, sem ninguém pra me dizer como seguir outro caminho. Mentiras, trapaça, o jogo podre e sujo. A minha vida foi assim, eu me sentia o dono do mundo. Mas o meu mundo acabou e como sempre fiquei sozinho, sem ninguém pra me dizer como seguir outro caminho.